será? Ou ouvirá sua voz quando ele chamar? Será que essas são as mãos que ele vai usar? Meus olhos viram quando por aqui ele passou. Será que o meu coração ardeu quando ele falou, reconhecendo que o mestre se aproximou? Mesmo que eu não te ouça, sons do mundo faz de tudo pra te calar. Tu renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas, que o sacrifício sou eu. Jesus é rei em toda a terra. Mesmo que eu não te veja, sei que estás aqui dentro de mim. Todo meu ser deseja um toque a mais do teu amor. Ooh. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim.